Homem sem caráter não é homem. Homem sem caráter, o martelo bate, tchup, bate, tchis, bate, tchup, bate. Ah, se assustou, não gostou, que se foda, moro. Fala mal de mim, então pode falar. Quando eu colo, quer me cumprimentar. Coleciona amigo desse naipe, não vira. Confio num homem, não na puta de esquina, que leva seu dinheiro e você nem vê. Mete a mão no bolso e me diz cadê. Tá tirado, arrombado. Fala mal de mim, ainda tá do meu lado. Amigo de quem? Amigo do cão. Quer ver minha alma? É difícil, cuzão. Essa de passar um pano pra errado. Se liga, João, tá de chapéu atolado. Mas aí essa doença alastrou. Quem tem fama, dinheiro dominou. Tem cu que no rap tá ganhando grana, mas na periferia vai comer lama. Enjoou da favela, enjoou do meu povo. Judas existiu, mas aqui tem outro traidor do rap, traidor de tudo. Da nação brasileira, um cu de burro. Tudo bem, tudo bem, tudo belo. Rei do pop, aí tá certo. O cachorrão já tá saindo fora. Se liga, João, só fiz a minha cota. É, conexão do morro agradece, firmeza total, Daniel. É nóis. Ah, se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha que eu estou. Vou que vou. Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha que eu aqui estou. Aqui estou. Nas minhas amizades tem que ter lealdade. A cabreiragem pro mundo covarde. O inimigo oculto pede black, cu de burro. No mundo desse escuro eu não me iludo. Ei, choque, você também não é Loki. Tá ligado que eu não estou na cena pura e pop. Faço a minha, faz a sua, vai que vai, boa sorte. Pra que o medo se o futuro é a morte? Amigo, missão difícil, tapa nas costas. Eu não me iludo com isso. Tem cu que se apresenta e diz que é lado a lado. Morre por você e quer comer no mesmo prato, não. Diz que é lado a lado, só da boca pra fora. Na hora do chicote, se apavora. Vou morrer sozinho porque o canalha saiu fora. Por isso que não estou no pano de ninguém. Eu só confio em um homem em Jerusalém. É, e não tem pra ninguém, e não tem pra ninguém. Ai, cachorrão, tem pra alguém? Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha aqui eu estou. Vou que vou. Aqui eu estou. Olha só, onde mora a traição. O parceiro cresce o zóio na mulher do irmão. É, beija no rosto aí, pega na mão. Tá doidinho pra arrumar o quê? Aproximação, cuzão. Puta milho, se passou foi vacilo. Vagabundo viu aquilo, registrou o fato. Como talarica e doidão, procura se formar. Quem é pã, quem é pá, não é por isso que eu vou perder a linha. Minha mulher não tem placa, dizendo que ela é minha. Mas aí numa dessa, o estresse coça o dedo. A paz vira pólvora, mais um que vai mais cedo pra cova. Se tentou me testar, sentiu que o isqueiro é 3 centímetros longe do pavio. Zé Povinho anda cego, bate no poste. Campainha trindou, movida toque. Maluco vacilou, tomou de glock. Lock, lock, lock, pro, pro. Lock, lock, lock, tomou de glock. Lock, lock, lock, pro, pro. Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha que eu estou. Que vou. Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha que eu aqui estou. Tô chegando, sem desmerecer. Vou versando, pra fé prevalecer. Aqui não descarrilha, ladrão, respeito a banca. Na corrida do rap consegui sair da tranca. Vou somando, sem arrependimento. Apresento os manos, corrida de arrebento. A banca vai crescendo aí, eu quero é mais. Pros truta de verdade só, desejo a paz. Ideia de mil grau desafiando o seu QI. Representando a sul, lutando cheguei aqui. Me lembro do nordeste aí, só gente boa. Passando por São Paulo, a terra da garoa. Declando o ditado. Se não for cabelo voa, na subida ou na descida, me encontro no ar. A família está unida, não deixo desligar. No compasso, na batida, é o que espero. Na estrada da vida, no respeito aos mais velhos. Pra toda quebrada só, sujeito homem. Firma rapaziada, armada de microfone. A luta continua, mano, vamos que vamos. No respeito e proceder, eu aprendi a traçar um plano. com times de peso, atitude e moral. São vários atores da novela real, na caminhada certa sim, sem blá blá blá. Agradeço a família por nos escutar. Cobra, cachorrão, firmezeira, Edgar. Conexão do morro, valeu por participar. Tô saindo fora, conexão Carandiru. Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha aqui eu estou. Vou que vou. Ah, se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha aqui eu aqui estou. Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha aqui eu estou. Vou que vou. Ah, se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha aqui eu aqui estou.